passar na frente, o bicho come, viu, negão? Solta as índias aí, vai, Ricardo. Tô segurando as índias, filho. As pininhas, tudo na cabeça. É verão, filho, vou mandar todo mundo nu. Todo mundo nu, vai. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. Eu falei que é o bicho. Olha cara de jaca, tu cai no meio também, viu? Ai meu Deus do céu. É a intro pra dar show toda solta. Todo mundo fazendo joga no sumido aí, Ricardo. Ô nego, tu vem pro teu beijão com arroz, né? Fala sete, é só lasanha, viu pai? É o Arrofunk do verão 2018, né? Eu traio mesmo, não tem mistério. Eu sou casado sim e pratico adultério. E se der merda, a gente resolve. Quando uma não quer mais, a gente faz o que, Ricardo? É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho. Chama! Eu falei, mãe! Falou, falou, eu vi. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. É o bicho que come, é o bicho, é o bicho. Arra funk do verão. Manda a sala 7, ladrão. A culpa é de quem, porra? É dele mesmo. Ei! É dele. Ei! É dele, do problemático. Começa com R, é o bicho que come. É Ricardo Moura, ladrão. Sala 7.